Boa tarde, Web. Eu só não copiei a numeração após Web. Sim, senhor. A princípio, a transmissão do senhor está vindo muito baixa. Eu não copiei. Copiei somente no começo da transmissão. E eu tenho a impressão de ter ouvido 5728, recife 35, é isso? 5728, recife 330, vista ótica. Sim, a informação está correta, senhor. Agora 5,5. Eu tenho 330 aprovado, por quê? 330, passo para a cópia. Objeto 5728, autorizado para Serra Brava com meu Foxtrot. Livro de voo 330, Atrovisque 58, decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puka, transição Aru, controle 1 no 9,35. Transponder 5521, objeto 5728. Autorizado 330 para Recife, via Atrovisque 58, decola no zero, curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju, Aru. 935 é o controle, transponde 5521 na web 5718. 5521, conta de metro correto, objeto 5728. Portão 5, chamei quando o Bruno falou, puxa, seu mentor. Portão 5, chamei na pronta, 5718. Salvador, o TAM 8001, 330 para Recife. 0, livre ILS, após estabilizado. Autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 330, Atrovisque 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Aru, controle 119,35, aciona 5526. 330, Atrovisque 58 para Recife, decola da 10, esquerda Puka, Aru, 5526, saída 10935. Procedimento correto, então 8001, chama em pronto para o posicionamento, confirme, portão 11. 1-1-1, perfeitamente. Cerrado, 5-9 milhas, sudoeste Salvador. Correção 5-5 milhas, sudoeste Salvador. Mantenha nível de voo 120, chame Léo, 120, décima 1. 1-3-3-3, mantém 120, controle Léo, 120, décima 1. Percacionamento. Livre no parque 3, triple 5267, chame pronto para o táxi. Chamará para ataque, 5267. Boa tarde, TAM 3193 para o Galeão. Informação em curso agora é Oscar, senhor. Aguarde um minuto para a coordenação. Nível 38 para o Galeão. 500, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118,6, obrigado. 3193, autorizado para o Galeão, Serra Brava, Golfo Lima, nível de voo 380, conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bidev, onde intercepta a Tor November 857, segue conforme rota apresentada no plano. Controle 11935, torre 118612, aciona 5523-3193. Procedimento correto, então 3193, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Dolo da 3605, pushback, acionamento. 3605 no portão 9, livre pushback, acionamento, senhor, chame táxi. Chamará para o táxi, da 3605. Zero, pista no zero livre, 170 graus com 8 nós, autorizado fora. Aguarde para o posicionamento 5728. Aguardando 5728. Galeão. Mike Charlie, Foxtrot, contato radar 74 milhas, Nordeste Salvador. Mantenha nível de voo, condições visuais, na pro destino. 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera do pistão 0, chame torre em 1 no 8, decimal V12, trip 5267. Tenha um bom voo, senhor. Juliette Alfa, contra ponto de espera no 0, torre 18612. Ajuste agora no 0 no 7. Obrigado, bom sábado. Até a próxima. O Edjet 5728, em coordenação com o Ibe Solo, após o Embraer da Trip levar o Parte 3, tem livre o pushback acionamento, senhor. Chame táxi 5728. Coordenação com o Solo, após o Trip levar o Parte 3, está autorizado o pushback acionamento, W5718, chamada para o táxi. É o número 2 do setor, senhor. Aguarde para o posto de acionamento 3193. Aguardando. 600 da Gol, no solo ao 58, direita 1219. Direita 1219, 1600. Torre Salvador, boa tarde. É o Trip 5267, Batera 10. Pista livre, autorizada a linha de decolagem, Trip 5267, 170 com 612. Livre decolagem, 5267. Alfa, mantenha a Juliette antes, guardando para ingresso no 600. Salvador Azul 4089 para o push acionamento, portão 01. Portão 01 aprovado, senhor. Chame táxi Azul 4089. Aprovado, pushback 4089. Zoom. 193, em consideração com o tipo solo, após o robô da companhia de Velda Cauda, tem livre pushback acionamento, senhor. Chame táxi, tá 3193. Tá 3566, completa aproximação, chame torre 118, decimal BR. 286, 3566. Iniciando o 3P. Sim. Oi, Salvador. Boa tarde. Tanto 3566. Achou e travou no INS. 3566. Continua a aproximação no zero, aguardando pista livre. Aguarda pista livre. Solo Salvador, bom dia novamente, o TAM 8001 para o posicionamento no 11. No 11, senhor, é o número 3 do setor, aguarde para o posicionamento TAM 8001. Aguardando. Solo TAM 3605 para o TAC, 93 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Copiado, TAM 3605, táxi aprovado via Pátio Principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 0 no 7, no ponto de espera pista no zero, chame torre 118612, TAM 30, correção TAM 3605, tem um bom voo. Boa, via Pátio, Alfa Charlie, até o ponto de espera, torre 118613. Afirma, senhor, somente o ponto de espera antes da Charlie, ok? Ponto de espera na Alfa, antes da Charlie e da Bravo. Ciente. Voo no 600, dará passagem ao primeiro bus da... correção, ao primeiro bus da TAM, em direção ao ponto de espera, após ingresso até o portão 07, chegou no 600. Dará passagem ao aeronave da TAM e depois ingresso para o portão 07, no 600. Fala Salvador, Baianas, 6721, 310, para Fortaleza, por favor. Gente, Buenas 6721, Oscar, correto, 310, eu tenho aprovado, copia? Agora. Objeto 6721, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, nível de voo 310, Upper Whiskey 50, até Mike Sierra Sierra, após Upper Whiskey 33. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Gebit. Controle 119 decimal 35, aciona 5530, Objeto 6721. Conforme 310, lá para Fortaleza, Upper 50, Mossoró, Upper 33. Momo Gebit, controle 1935, e aciona 5530. 5530, cotejamento correto, objeto 6721, no portão 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Braço. Salve Salvador, web 5728 com 119 a bordo, autonomia 3 horas e 25, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Uno 9, 3 e 25, Salvador, copiado. Webjet 5728 deverá manter a posição. Está passando agora à sua frente o Airbus da TAM. Após irá passar um Boeing da Gol em direção ao pátio principal. Após autorizado, Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Ajuste no zero no 7. No ponto de espera da pista no zero, chamar a torre em 18, decimal meia dúzia. Web 5728, tem um bom voo, senhor. Gente, após passar junto do Boeing do voo, vamos degradar com o seu Juliette Alfa para a espera estar no zero. Ajuste no 017, 2886, web 5518, boa tarde. Solo 8001, está autorizando após essa aeronave aqui. Afirma, senhor. Após a aeronave da cauda livrar após a aeronave da cauda começar o táxi, o senhor delivery puxa o estacionamento. Então 8001 no chame táxi. Após a aeronave na retaguarda começar o táxi, autorizado, tá 8001. Solo, boa tarde, Gol 1806, sentido informação Oscar, autorização de tráfego Aracaju. Aracaju 190 tem aprovado, senhor. Aguarde um minuto para cópia. Assim, escuta para cópia, Gol 1806. Solo, TAM 3193 para o táxi, alterna Guarulhos 3:40 de autonomia com 112 a bordo. Bom, TAM 3566, Brão. 3566 Alfa, chame para ingresso, Juliette. Chama para ingresso, José, 3566. TAM 3196, 193, copiado 112, Guarulhos 3:40. Observe um Boeing da Gol ingressando no portão 07. Após o ingresso do mesmo, o senhor tem táxi aprovado via parte principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera da pista no 0, chame torre em 18, decimal 612, TAM 3193, tem um bom voo, senhor. 3193, via parte Juliette Alfa, vai chamar no ponto de espera torre em 1996, observa da aeronave da Gol. Temos 1-8, decimal 612 no ponto de espera torre. 1-8-6, 3-1-3. Solo azul 4089, para o táxi, POB 65, alternando com fins, 2:50. Confim 065-1250, copiado. Táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, azul 4089, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, chame torre 118-612, senhor. Tenha um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera. Torre, 1-8, decimal 6, no 0 no 7, no ajuste, azul 4089. TAM 3566, deverá manter a posição antes da Juliette aguardando para o ingresso, senhor. A aeronave da companhia está agora mesmo liberando o portão que o senhor deverá entrar, ok? Sim, TAM 3566, vou liberar, vai aguardar antes da Juliette. O azul 4089 vai prosseguir no táxi depois do Web. Afirmo, senhor. Gente, ainda não foi informado. Então agora tem autorizado até o ponto de espera, o azul 4089. Na ponto de espera, torre 1862. Solo, voo 1806. Pronto para a cópia, senhor? Afirmativo. Voo 1806, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, Golf 677. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka Transição Aru. Controle 119, decimal 35. Aciona 5532, voo 1806. Ok, autorizado, conforme plano de voo, Aracaju, nível 190 pela Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Aru, aciona 5532, controle 19.35, gol 1806. 5532, protegimento correto, gol 1806, portão 612, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Entendi, gol 1806. Livre 3462, vale 718. Correção. 3566, mantém a posição, aguardando o ingresso. Mantendo a posição, tá 3566. Oi, Salvador, tá passando o Vitor Bravo Mike para o ingresso. E Salvador, boa tarde, eu vou 1941. 1941, aguarde. Vitor Bravo Mike, vou para uno, mantenha 1510, reporte Paripe. 1510, vai tentar a Paripe, Vitor Bravo Mike. Gol 1941, aciona identificação, via Mare, desce para 4000 pés, ajuste 1-0-7. Via Mare, até 4000, 1017, gol 1941. 35267, chame-se Recife, 126, decimal 0, terminando 33, decimal 25. 35267, copiou o controle? Recife 260 e 13325. Uma boa tarde. Decolada 09, 1935. Salvador Web 6728, boa tarde. Webjet 6728, correção 5728, quanto às dadas de colagem, se mantém no voo 330, sai da PUC. Autonomia de 4 horas e 30, alternando Fortaleza. Senhor Fortaleza, 430, confirme 055. 055, POB. Copiado, tanque 001, não tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, deu ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 7, no ponto de espera da pistão 0, chamar a torre em 118, decimal 612, até 8001, não tem um bom voo. Pátio, Juliette Alfa, 18, torre no ponto, tá 8001. O TAN 3566, após a passagem do próximo tráfego da companhia em direção ao ponto de espera, autorizado ingresso, portão 11, TAN 3566. Entende, após a passagem do próximo TAN, o 3566 autorizado até o 11. Saulo, Gol 1806, para puxar o estacionamento na meia. No portão 62, assistente, aguarde aproximadamente 2 minutos para o push no 806. Aguardando, Gol no 806. Charlie Foxtrot ainda mantém 055. Confirme. Pátio onde se encontra e pista de onde decola, senhor. Pátio 5 decolando da pista 17, ciente, aguarde coordenação. Mike, papapá. 18-6, uma boa tarde. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. O 4089 ao 12, 1935. 1935, obrigado. Irá passar um Airbus da TAM agora em direção ao portão 1-1. Assim que o mesmo liberar a cauda, tem livre o pushback acionamento. Voo no 806, chame táxi. Gente, após passagem da aeronave da TAM, livre pushback acionamento. Voo no 806. 660 CETAEL 4089. 924, via mar, desce para 2000 pés, ajuste a 097. 2000, 2017. De voo. Decola da pista 17, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev, onde intercepta para November 857, após segue conforme a rota. Controle 11935, torre 118612, aciona 5516, popopopá, mais popopopá. O Unomas 41, Via Mar desce para 3000 pés, ajuste na 017. Via Mar desce 3000, vou no 94. Papapapá, qual o seu POB? T04 no POB, qual poderia confirmar a autonomia e alternativa, senhor? Salvador está em 119.35. 862 de Mike Papapapá, tem um bom voo. Ativo, prossiga. 93 da Lima, tem após o gol na final. Mas o gol ali mantém, tá 393. Bom, 924, autorizado ILS, XR, pistão no zero, repor estabilizado. Outra estabilizado. 3605, chame-se Recife 126 decimal 0, TN1 33 decimal 25. 260-3325, tá 3605. Alfa Victor Bravo Mike, vertical de Paripa. Vitor Bravo Mike, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Vitor Bravo Mike. Bruno 328 aos 15, libera direito no 29. 29, agradecido, Bruno 328. Chaner 6315, com a ordem. Chaner 6315, aciona a identificação via chegada Bonf e desça para nível de voo 060. Via Bonf para o 060, 6315. Sim, via Alfa, mantenha antes da Juliette aguardando para o ingresso, voo no 328. Via Alfa aguardando antes da Juliette, voo no 328. Solo, voo 1806, POB de 58, alternando. Recife, com 2 horas e 2 pontos para o táxi. Tem 1-0. Ali mantém, até 8-0-0. 18, chame Recife, 1-2-6-8-5, alternem 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, obrigado, boa tarde. Estacionado 1-0-1-7, quando pronto, 8-2-6, graças. Para o táxi, o Web 6721-129-1330, Recife. Bom, desce para 4.000 pés, ajuste na 017. Via para 4.000 com 1.017. Na retaguarda do objeto até o ponto de espera pista no zero, senhor. O mesmo efetivou a subida parecida, mas irá para o nível superior. O no 806. Guardiante da Índia. Tem, chegou o 1806, guardiante da Índia. Jet 6721, autorizado em Alfa, ponto de espera pista 0, ajuste no 07, como número 1, no ponto de espera torre 1862, 6721, tem um bom voo. Índia Alfa, 186 lá, 1017, obrigado. Tá vendo? Pés, Mike, Charlie, Foxtrot. Controle Salvador, boa tarde, 3193, decolado da EL, 1910. 3193, contato radar, decolagem, isso me mantém a nível de voo 38070. Autorizado, 3193. Léo. Tá 8001, vento 170 com 4 nós. Livre decolagem. Decolagem autorizada 1-0, tem 8001. Corre Buenas, 6721, pronto. 6721 deverá aguardar no ponto de espera. Aguarda, ponto de espera. Gol 1924, complete aproximação, chame torre 118, sinal meia. Ah, meia boa. Gol 1941, desce para 2000 pés, ajuste na 07, reporte estabilizado, reduz a velocidade para 1909. 2000 pés, a porta estabilizada, reduzindo. Vitor Mike, Vitor Bravo Mike, confirme visual. Bravo Cap. Vitor Bravo Mike, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, Vitor Bravo Mike. Bom, 1924. 1924, continua a aproximação, vento variável agora com 4 nós. É. O Vitor Bravo Mike está na rotatória do aeroporto, está visual com a campo. Vitor Bravo Mike ingressa na final 1-7, está o número 2 para pouso, tem um gol 737 gol na final 1-0. Reporte final de 3 milhas 1-7, o Vitor Bravo Mike. Gente, está visual com a aeronave para pouso na 1-0, está ingressando na final, chamará 3 milhas fora o Vitor Bravo Mike. Então 8001 decolou, 019, 1935.